nós dois tinha nascido um pro outro. Você partiu meu coração. Achei que esse fermento faria crescer o nosso pão. E eu, com a minha lupa, encontrei um fio de cabelo no seu paletó. Esse cabelo não é cabelo dessa cabeça. E no fio que estou pra mim, teu sangue em minha veia. Já que havia guardado na geladeira, tentei me render, não reagi, e você tirou tudo de mim. E pensei que ganharia o seu amor em troca, mas ganhei punhalada. Agora o que adianta essa sirene tocando, que já é tarde demais. Eu perdi, você está por aí. Será que você se lembra de mim quando está olhando para trás? E no fio que restou pra mim, teu sangue em minha veia. Já acabou todo amor que havia guardado na geração.